voy a leer si está todo este son. Alfa Romeo, Lima Delta Romeo, pode parar de Istambul. Δώσε μας την. Salvador, Άρμπορ Ελέφα, δε κοάτ. Το 35 με 7, κοντά στο Χαμπέστη, επόμενο το 3 με 0, στο Ιδάνο. 3 με 0, να Άρμπορ, τα 35 με 7. Salvador, boa noite, Olimpo 08, RTP no ar, Salvador de Pio na Rota. O 08, contato com a data para o meio de 10, a parte. Após o retorno, já com a senha, a proa 2 de 10. Você não pode fazer o dia, aguardando o retorno 08. Azul 4206, chame registro 1245, alterna 1285. 2545, alterna 1285, boa noite. Boa noite. Olimpo 08, restauração para sequenciamento principal 0, corrigimento ali, S, curva esquerda na proa 360. Esquerda 360, 0. Não vou fazer nada. Olimpo 08, agora com via esquerda, proa 290. Salvador Dispatcher, Azul 271, good evening. Bom dia, Dispatcher. Azul 2712, good night. With a contact from Dispatcher, contact level 190, call to Dispatcher. Avio 190, maintain contact Dispatcher, Azul 2712. Salvador, Cidão no 60, Ponte da Viva. Bravo, Ian, que é sem identificação, viu, chega da porta, deixa para 4 mil pés, com H, 014. Afirmativo. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 2591, passando 3.7, segunda coral. Azul 2591, boa noite, contato radar, subiu para mim de 1.60, direto coral. Subindo a 1.60, direto coral, Azul 2591. Link 08 completo para a torre de 895. Azul 2712, control. Clear direct Alfa Romeo 363. Identificação, vista da mão, deixa para o nível 050. Tem H, 1014, por favor. noite. Controle radar, sua para nível 360, aí da ONU. 360, da ONU. Pode ser deve? Foi o Uber inicialmente. Deve amanhã. Avisa 271, 5071. Azul 2712. Radar service, 2 meters, 65 miles, northeast El Salvador, Rio Arma, 3 5 level 190, contact to Aracaju, 120 small feet. Foi o Salvador, depois da pista 17, está passando uma vez mais e a pessoa não deve ter de ação. É durante mais que mantém essa visual, não me sente com a fim. Foi o Salvador, não me sente com a fim. Foi o Salvador, não me sente com a fim. São 3894, essa identificação de Amaro, deixa para nível 050. Um ambiente mais que a gente está expressando, eu recebo o lado alto. Vamos ver se aqui nós temos que conversar. Então, deu o teste. 3894, já 3 mil inicialmente, eu virei 7 mil 5. Bona 645, chame Recife 51, a torna 13385. 351-3385, Bona 645. Mara 1251. 351. Inicialmente 3 mil pés, vale para a via. Máquina de frente, 93.000 pés, 1 Nordeste, mantendo 1.500 pés, posição de 11 horas, 6 milhas e meio. Controle, o Papa Romeu Whisky, Terra Whisky. Papa Romeu Whisky, Terra Whisky, contato radar, estou para nível 400, estou se você já abriu. Papa. Vale Bravo e Yankee para subir de penagem. O emprego é dito para 2000, Lívia e Yankee, com estabilidade. Obrigada por hoje, Rota Fora, sua colina. Eu acho que o uniforme de hoje é o presidente, o Dr. Isaac, que vai fazer um sistema em cima de uma escola. Capitão Visual, Charlie Bravo. Charlie Bravo, e antes completamente hoje, 1895. Eu estou fazendo aqui com a autoridade de 2000 pés, em vez de procedimento de LS, com forma estabilizada. Prossiga. Eu não tenho frente, prefeitura bem acima, vamos ver onde mais. Papa Romeu, 4 Serra Novembro, ascendente estação, Via Mário 050. Papa Serra Novembro, copia o controle. Gente, o Fox Terra Novembro transmissão a 119 do sinal 8, como recebe? Aqui nos últimos 3 minutos. Gente, Fox Terra Novembro, seu autorizador 050, via Chega Lemares. Leoco, uniforme verde, outro, confirme a equipe. Leoco, uniforme verde, outro, e do respeito, 2209. Oficina Novembro, tem quantidade guardando? Ontem a velocidade está mais próxima de 4, obrigado, na prova de turma, descida até os 50 inicialmente. Andrei 894, completa a aproximação, chegue a torres 1895. Andrei 894, chame a torre 895. Whisky Sierra, Whisky, chame Recife 288-260. Gente, nós vamos ver aqui mais que informe na rotatória. Autorizado final do procedimento do Orion, conforme estabilizado. Informo na atualizada o ponto, que era 90. Vendo o Yankee Michael? Você, doutor, já sabe. É visual com o 7? Sim, é bom. É bom, chame a torre 1895. Oi, 1895.